perto falou: dirigem disparada, pois eu sou um amor. Sou a garota que eles pensam que vão conquistar, pois já pensei e nem bola vou dar. Sou a garota, papo firme que o Roberto falou. Estou por aí, dentro da onda, e essa turma de cabeludo só pensa em cantar, não pensa em se casar. Se tenho mil razões por ser assim, a mini saia fica bem em mim. Eu vou deixar a turma toda louca, a turma toda com água na boca. Sou a garota, papo firme que o Roberto falou. Por isso sou um amor. Sou a garota, papo firme que o Roberto falou. Parada, pois eu sou um amor. Sou a garota que eles pensam que vão conquistar, pois já pensei e nem bola vou dar. Sou a garota, papo firme que o Roberto falou. Estou por aí, dentro da onda, e essa turma de cabeludo só pensa em cantar, não pensa em se casar. Se tenho mil razões por ser assim, a mini saia fica bem em mim. Eu vou deixar a turma toda louca, a turma toda com água na boca. Sou a garota, papo firme que o Roberto falou. Por isso sou um amor, oh, oh, oh. Sou um amor, oh, oh, oh. É, eu sou um amor. Por isso sou um amor, oh, oh, oh. Eles dizem que eu sou um amor.